destino de um só, feito eu perdido em pensamento e sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira, o giló desta vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventuras. Descasei e joguei, investi, desisti, se a sorte não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria em breve as dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida.